sejam dadas ao meu Senhor. Todo amor, todo louvor, meu fiel redentor, que por mim um outro preço pagou. Não sei se mereci, ele pagou com a própria vida. Através dele eu alcancei estia, e as minhas lágrimas ele me enxugaria com as próprias mãos. Isso é um gesto de humildade, ladrão. Se não clamarem, que as pedras clamarão. Agora eu te digo, o que que tá pegando? Onde tá meus manos? Com um novo plano pra segurar as mãos de Jesus, pois ele é o caminho, a verdade, a luz. Dona Luísa, seu amor não é faro, minha voz é quinha, muito obrigado. Com Jesus Cristo aprendi a andar lado a lado, não preciso mais andar de cabisbaixo. Acredita, acredita, acredita em Deus. Acredita, acredita. Cabuloso, tá ruim de aturar. O desemprego tá em alta e muita violência. A pedofilia dia a dia está crescendo. Crianças com 12 anos estão morrendo, engravatados no poder, tão tudo sem moral. Vem todo dia sua cara no jornal. Enquanto isso, lá no hospital, a mãe desesperada, o seu filho passa mal. Sem médico para atender e o corredor lotado. A notícia lá de fora, mais um assassinado. Um camarada novo, muito loucão, matou a namorada, não quis a separação. O pai descontrolado, não teve dó, matou seu próprio filho por causa do pó. Mas tenho que ter fé, tenho que acreditar, pois toda essa covardia um dia passará. Acredita, acredita, acredita em Deus. Ring round, nocaute, vitória. Acredita, é agora, vários anos de história. Euforia, liberdade, expressa receita. Federais da camiseta, acredita. A vela representa filosofia nova. Como corrente, elos de ritmo e poesia. Com levada envolvente, sou poeta contundente. Que machuca, que fere, que abala sua mente. Constantemente enlouquecedor. Sou de calibre e potência, sou de gladiador. A serviço do Senhor do Universo. Na rima proclamo o senhorio do Cristo ressurreto. Bússola divina, direção do alto. Compositor da vida, intérprete do asfalto. Autor da salvação e fé. BMH, minha quebrada, IBIRITE. Acredita, acredita, acredita em Deus. Justo, fiel, muito bom, que abençoa minha vida, minha família, meu sonho, que conhece meus sonhos e os realizar. O Deus de um povo só, sem barreira, sem divisa. Aquele que foi, que é e sempre será. O que cumpre, o que promete e que sempre me amará. Acredita que pra ti uma bênção ele tem. Acredita que pra ele cê não é menos que ninguém. Acredita que o filho ele deu por você, antes de você orar, bem antes de você crer. Antes de você nascer, ele já te observava, já te ajudava e em tudo te amparava. Federais de BH, Atalaia de SP, rimando sobre o Deus que acredita em você. Sempre quis se sentir só tipo na escuridão sem luz. Acredita, ele te ama, o nome dele é Jesus. Acredita, acredita, acredita em Deus.